Senhor, obrigado por estarmos aqui nessa manhã. Muito obrigado por termos a liberdade de podermos estudar a Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor nos traz a possibilidade de termos uma Bíblia, quantas quisermos, na nossa mão, na nossa casa. Que em nome de Jesus ela esteja tão impregnada no nosso coração, que se passarmos por alguma perseguição, nós possamos portar a Tua Palavra na nossa boca também, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Nos dá a convicção de pecado, consciência de onde nós estamos te desagradando, para que nós possamos nos arrepender e começar de novo, Senhor, em nome de Jesus. Deus, obrigado porque o Senhor é tão bondoso, tão misericordioso, que o Senhor se importa em revelar-nos a Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor não nos deixa enganados, o Senhor nos deixa confundidos. Mas o Senhor, pela misericórdia, tem liberado aí do céu a direção para nós. E nós te agradecemos porque nós não nos sentimos órfãos. Nós sentimos claramente o zelo do Senhor, o cuidado do Senhor para conosco. Obrigado por isso, Deus. Muito obrigado por isso. Seja glorificado o Teu nome em nossas vidas. Que nós possamos, em nome de Jesus, estar disponíveis para cumprir essa palavra. Não nos deixa sem ser indiferentes a ela, mas em nome de Jesus, que sejamos disponíveis, solícitos, sejamos interesse em viver e cumprir a Tua palavra, para a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Bem, nós vamos, semana que vem meu pai vai estar aqui e vai fazer a escola bíblica. Ele vai ensinar sobre discipulado, né? Eu não perco por nada, não sei você. Agora, nós, ainda hoje, nós vamos estudar esse livreto, que é uma bênção maravilhosa, é do Carlos Alberto Bezerra, pastor da Comunidade da Graça, é um homem de Deus, um homem que vem aí trabalhando pelo Reino de Deus, arrancando muito toco, né? Ele foi daqueles que passaram pela transição na Igreja Batista, onde a gente só cantava indo do inário, né? Tudo aquilo, e ele entendeu de Deus que deveria trazer uma palavra de graça, de misericórdia, de rigor também. Eu já vi ele pregando, já conversei pessoalmente com ele, mas é um homem cheio de Deus, que tem uma experiência muito bem sucedida de igreja, da Comunidade da Graça. E eu fui muito abençoado por ele esses dias, no congresso que eu fui, comprei um dos seus livros, que fala de algo muito importante para a igreja, que tem muito a ver com o que a gente está estudando ultimamente, são os mandamentos recíprocos. Então esse livreto, Mandamentos Recíprocos, Carlos Alberto Bezerra, Comunidade da Graça. Os mandamentos recíprocos, eles dizem respeito a o que é que nós devemos viver uns aos outros, né? Então, durante muito tempo a igreja achou que bastava ser bom crente como Deus, né? Depois de muito tempo começou a se difundir a ideia de que não basta ser um bom crente com Deus, mas tem que ser um bom crente pelo menos com sua família. Depois de um bom tempo, começou a se perceber que não basta ser um bom crente com Deus, com sua família e consigo mesmo, mas precisa ser um bom crente com os irmãos. E dessa perspectiva aqui, ele escreveu esse livro que eu achei extraordinário. É um caderninho, né? Não é nem um livro, mas o conteúdo, irmãos, é um tratado. Vamos ver aqui o que ele diz. Na própria introdução que ele faz sobre o livro. E a gente pode abrir em qualquer momento, tá? Para a gente poder começar, comentar, pesquisar aqui na Bíblia. Mandamentos recíprocos. Encontramos no Novo Testamento 25 mandamentos de caráter recíproco, instituídos por Deus em sua palavra, para estabelecer o padrão da justiça do seu reino nos relacionamentos entre os filhos de Deus. Então você encontra pelo menos 25 vezes uns aos outros. Uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. E aí ele separou esses 25 em algumas categorias. Primeiro, mandamentos que visam criar relacionamentos. Depois, mandamentos que visam proteger nossos relacionamentos. Depois, mandamentos que visam mútua edificação, ou seja, um edificando o outro. E quarto, mandamentos que visam o serviço mútuo. Então, nós vamos estudar aqui alguns desses mandamentos, se não todos, para que a gente possa se sentir mais parte da comunidade. Se eu entendo que o papel da igreja é me fazer forte, robusto, para que eu possa ser igreja no meu trabalho, tudo isso é bom, mas a igreja também capacita para a gente ser igreja com a igreja. Para que a gente seja igreja com a igreja de forma alvo, que estão chegando, por exemplo, se sintam acolhidos, se sintam parte da família. Então a gente vai liberando responsabilidades mas não na mesma proporção que a pessoa vai chegando, mas tem que haver uma proporção maior de cuidado, de acompanhamento, de conhecimento, e a partir daí a gente vai liberando para que essa pessoa vá servindo, para poder ela não se afastar e às vezes se assustada, porque às vezes a pessoa chega na igreja, a gente quer prender ela dando ministério, e isso faz um mal terrível à igreja. O melhor é que a gente sinta a família primeiro, e a partir daí a gente comece a trabalhar em prol dessa casa. Imagine, por exemplo, que uma criança, você pegar o seu neto Gui e dizer: Gui, você já está um rapazinho, já está na hora de pagar alguma conta. Tem cabimento isso? Não tem. Quantos anos tem Gui? Dois anos. Entenderam? Cara, com dois anos um crente já pode fazer muita coisa, né? Dois anos de crente. Mas não tem cabimento um negócio desse. Agora vamos lá, daqui a 16 anos eu vou chegar para a mina e vou falar: Mina, como está Gui? Aí a mina vai falar: Pastor, Gui se tornou um grande homem de Deus. Eu não pensei que ia ser tão rápido. Aí eu falei: Que maravilha, mina. E ele ajuda a casa? Ah, ele já chegou para mim, já tem uns dois anos, ele tinha 16 anos, eu estava estagiando na faculdade. E aí disse: Olha, eu falei com meu pai, eu sei que ele não precisa, mas eu quero pagar a conta de energia. Aí eu falo assim: Muito bom, rapaz, vocês criaram bem seu neto, hein? Poxa vida, que maravilha. Então ele não só usufrui da casa, mas ele, como já tem como devolver, ele já cuida também dessa casa. Isso é saudável. Amém? Então a gente tem que ter essa graça de envolver a pessoa, zelar dessa pessoa, para ela se sentir cuidada. Aí você disse: Mas pastor, como é que a gente vai conseguir fazer isso? Como que vai ser possível a gente fazer isso? A igreja só consegue fazer isso de forma efetiva quando a gente consegue cativar os irmãos a abrir suas casas para os grupos caseiros, para os núcleos. Por quê? Veja bem, você já percebeu que muitas pessoas, elas dizem: Ah, eu vou na sua igreja mesmo, porque eu estou querendo uma igrejinha assim, pequenininha, aconchegante. Só que chega um dia que essa igrejinha pequenininha, aconchegante, ela começa a ter mais pessoas. Exatamente por ser pequenininha, aconchegante, ela atrai pessoas. E essas pessoas atraídas, elas vão somar um número de pessoas que com o tempo farão com que essa igreja não seja mais uma igreja pequenininha. E aí, o que a gente vai fazer para poder continuar agregando e continuar acolhendo essas pessoas? Ah, já sei, vamos demitir alguns irmãos para poder continuar pequenininho. É uma boa ideia? Acho que não é uma boa ideia isso. Então, o que a gente vai fazer? Vamos vamos enviar algumas pessoas para outras igrejas da cidade. Também não acho que seja essa a ideia. Então, qual é a ideia? É que a nossa própria igreja se multiplique em igrejas pequenas. Mas para isso, e vocês precisam me ajudar, tanto se abrir a serem convencidos disso, quanto ajudarem a convencer outros de que, se a gente abrir a Bíblia, irmãos, o livro de Atos, eu estou relendo o livro de Atos, eu já li algumas vezes, claro, né? Mas estou relendo o livro de Atos com muito cuidado, com muito temor, com muita disciplina. Não suficiente ainda, eu vou ler, não sei quantas vezes eu vou ter que ler ele, mas eu estou parando com o livro de Atos estes dias e estou vendo como a casa era fundamental para a gente ver o que acontecia nessa igreja de Atos. Como isso era importante. Então, uma pessoa hoje, se dissesse assim para um romano naquela época, dissesse que estivesse passando por Jerusalém: Vamos ao templo. Ele ia falar: E é o templo? Você não sabe o que é um templo? Templo é o templo, o grande templo de Diana. Isso é que é um templo? Grande templo é o templo de Artemis. Grande templo é o templo... E ele fala o nome dos deuses deles. Nós temos até um Areópago, que é um grande jardim com todos os nossos deuses. E lá ainda tem um lugar de um deus que, se talvez tiver algum que a gente não conhece, também tem o altar dele. Então, ia ficar fundo o crente, né? E dizer assim: Poxa, ele tem templo melhor do que eu. Né? Você chegar aqui em Itabuna e falar: Vamos à minha igreja. Ele fala assim: Igreja? Eu sou da catedral. Ali é uma igreja. Você já viu como é grande, como é bonito? Mas se você falar para ele assim: Vamos à minha casa. Ou então vamos à casa de um irmão. E como é isso? É porque a gente tá se esforçando para poder ser como a Bíblia ensinou. A gente acha que você vai ser mais bem acolhido. Você vai ser ouvido, ouvido no meio do culto. É um culto onde as pessoas falam. Mas não fica confusão, não fica confusão, porque tem uma liderança que organiza isso. Aí eu vou lá ver como é. É muito mais fácil levar uma pessoa para um lugar onde ela se sente aconchegada. O caso já é sinônimo disso, né? Por isso que eu tenho dito que o meu ideal, minha morte, meu. Não é uma ideia fantasiosa, não é uma ideia que eu acho que é absurda, não. Eu acho que é bem possível, biblicamente falando, é muito possível. É porque eu já vi e eu sei que a gente pode ver isso aqui. Não é uma utopia. Cada crente um ministro, cada casa uma igreja e nossa igreja uma casa. A gente tem que trabalhar por isso. Essa semana eu estava numa recepção muito fina, muito grafina, e conheci um senhor, não vou falar o nome dele, é claro. E aí fui aproveitar aquele momento. Eu agora aprendi que quando eu estou num ambiente desse, eu devo escolher uma pessoa, chegar perto dela e ali investir todo o meu tempo para evangelizá-la. Até no enterro eu fiz isso. Encostei no coveiro e comecei a bater um papo com o coveiro. Só que eu acho que eu não estou entendendo direito do espírito, porque eu estou escolhendo gente convertida. Sem querer, o coveiro já era crente. Né? Mas aí encostei nesse senhor e comecei a conversar com ele, e conversa vai, conversa vem, e aí a gente tem que sentir o momento oportuno de falar do amor de Deus, e eu falei, e aí de repente, e ele recebendo, a gente conversando, ele falou assim: e sua igreja, como é? É aquela igreja que proíbe tudo? Gente, eu conheço esse discurso. Esse discurso está em Gênesis 1 em diante. O seu Deus proíbe tudo? Foi o que o diabo falou para Eva. E eu disse: te conheço, Satanás. Mas aí eu aqui na minha, só em oração, disse: olha, a minha igreja, ela só proíbe o que a Bíblia proíbe. Ah, porque na minha igreja a gente pode fazer o que quer. A minha igreja não proíbe a gente fazer as coisas. Eu falei: ah, é? Ele falou: é. Eu falei: qual é a sua igreja? Aí ele falou o nome da igreja. Igreja grande. E aí eu disse: ah, não. Eu falei: não, eu mesmo tomo meu whiskyzinho, entendeu? Tomo meu whiskyzinho e numa boa, não incomoda ninguém, eu só não vou pra bar. Eu falei: ótimo, isso é bom pra você que não ir pra bar. Mas eu não abro mão do meu whiskyzinho. Ele faz parte de uma igreja que não tem nem como saber que ele tomou o whiskyzinho dele, porque domingo ele entra, depois sai antes, um abraço. Talvez a igreja dele nem seja tão permissiva assim quanto ele falou. Mas ele entende a igreja dele assim. E ali eu continuei evangelizando. E falei: olha, tem um encontro de casais na minha casa. É muito gostoso. Olha, esse amigo seu, que é amigo nosso em comum, pergunta a ele o que é que ele acha. E aí logo esse amigo chegou e começou a falar que era bênção, mas tá. Mas como foi possível eu investir grande parte da minha festa ali, com aqueles canapés deliciosos, mas eu estava ali perto dele? Porque eu entendi que a vida da igreja só acontece com uns aos outros. E esse uns aos outros salva as pessoas de uma vida de indiferença da igreja. E a gente tem que investir nisso. Agora, isso tem um custo. Porque a gente às vezes está até disposto a falar, né? A abençoar, a dar um tapinha nas costas. Mas a questão é se a gente está disposto a que outra pessoa viva uns aos outros delas na gente, perguntando como a gente está, confrontando de repente um pecado nosso. Agora, irmãos, para assustar você, uma igreja que não vive uns aos outros, ela está pronto a ouvir? Diga a mim. Ela não é igreja. Igreja é o quê? Eclésia significa reunidos de forma tão densa que que como uma explosão podem ser projetados para bem longe. Igreja só é igreja quando a gente vive em tamanho grau de comunidade que nós nos sentimos irmãos. Se não se sentir irmão de alguns da sua igreja, aquele grupo ainda não é igreja para você. Chocante isso, não é? E se não é assim ainda, tem que perguntar para mim. Eu promovo isso? Eu permito essa aproximação? Eu busco essa aproximação? Então, qual é o melhor lugar para nos relacionarmos com irmãos? Não é a casa? Pergunto eu. Não é a casa? Você se relaciona com seus irmãos aonde? Em casa? Não é? Será que Deus é bobo? Acho que não. Tenho certeza que não. Deus, sabendo que a gente já está acostumado a se relacionar com irmãos em casa, promoveu que a igreja fosse em casa. Irmão, se você pegar, eu não vou abrir mão disso aqui, nem de um lugar até maior para juntar todos os irmãos, como se fazia na igreja primitiva. Eles reuniam todos os irmãos no templo, enquanto o templo permitia, depois nas sinagogas, porque muitos líderes de sinagoga se convertiam. Sinagogas eram aqueles lugares, tipo esse aqui, muito parecido com esse, porque quando o povo de Deus foi exilado, tanto na Síria quanto na Babilônia, eles tinham que ensinar a lei para os seus filhos. Toda criança judia, ela era discipulada, preparada na Bíblia, e ela inclusive decorava o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Essa era a educação do judeu. Muito parecida com o método Paulo Freire, onde se ensina princípios enquanto se educa. Então o judeu já fazia isso há milhares de anos. Onde ia fazer isso? Nas sinagogas. Porque eles não tinham mais o templo, porque estavam exilados em outro país. Ok? Então em Israel se tinha muitas sinagogas, muitas. E muitos, a Bíblia diz em Atos, que muitos chefes de sinagoga se converteram e deixaram que domingo os cultos fossem na sua sinagoga. Mas os cultos também eram de casa em casa. Aí você vê que eles iam de casa em casa, aí você diz, é de casa em casa, se chegava na porta, dava um oi, falava uma coisa e embora. Não, ele não era testemunho de Jeová, não, irmãos. Mas sinagoga era uma igreja? Ótima pergunta. A sinagoga era um lugar físico, como esse aqui, preparado para ensinar os judeus a Torá, a lei, os profetas e a sabedoria, que é o Velho Testamento. Então, o chefe da sinagoga, que era um judeu, um rabi, um mestre, ele era responsável por ensinar a lei para aquelas pessoas. Só que quando o Messias chegou, Jesus, alguns que eram fiéis ao Senhor de verdade, receberam a Jesus como Messias. É errada essa ideia de a gente pensar que todo judeu era contra Jesus. Não. A maioria dos convertidos quando Jesus veio eram judeus. Então o chefe da sinagoga, que via que Jesus era o Messias que havia de vir, dizia: aleluia, nós recebemos o Messias que tanto esperávamos. Ele não viria como libertador político, como nós achávamos, mas como libertador do espiritual. E aí ele já fazia os seus prosélitos a também converterem. Ele já evangelizava aqueles. Então a religião judaica, na verdade, é uma religião que até hoje aguarda o Messias. Até hoje, rabis, chefes de sinagoga se convertem. Porque eles vão estudando a Bíblia, e vão vendo que, de fato, Jesus era aquele que tinha sido anunciado. Então, quando ele convertia, ele mudava a dinâmica da sua sinagoga. E, a partir de agora, se ensinava a lei, mas a lei aplicada à encarnação de Jesus. Existem muitos judeus hoje que vivem assim, chamados judeus messiânicos. Não tem nada a ver com a igreja messiânica, que é uma seita japonesa. Mas os judeus messiânicos são os judeus de genética que entenderam que Jesus era esse Messias esperado, e agora eles têm algumas práticas do judaísmo por causa da cultura, mas quem salva é Jesus. Não é o sábado como adventista, não é a circuncisão como judeu ortodoxo, mas é o Senhor Jesus. Então, esse chefe de sinagoga convertido, ele virava uma espécie de pastor daquele rebanho. E as ovelhas dele reuniam no domingo com ele, que é o primeiro dia da semana, e reuniam também nas casas durante a semana. Então, se a gente for para Atos, a gente vai ver como que a igreja fazia. O que aconteceu? Veio Constantino, no ano 300 em diante, imperador romano, que disse que teve uma visão e viu sobre essa cruz que daria vitória, e era uma cruz, um símbolo das letras de Christos, em grego. Ele construiu um estandarte com esse símbolo, saiu matando todo mundo, e disse que foi Deus que deu essa vitória a ele, e instituiu. Achou que estava ajudando a igreja, disse, agora quem não for cristão vai ser perseguido. Não é assim que a gente ganha as almas. Agora os cultos serão nas catedrais. Vamos construir grandes catedrais. Nada de negócio mais em casa. A igreja estava meio sacudida com toda aquela eminência, com todo aquele favor, e confusa. A grande parte, a maioria da igreja, não toda a igreja, começou a entrar nesse esquema. E é daí que nasce a igreja católica. Dessa institucionalização. Dessa igreja baseada em grandes catedrais, com poucos homens se sentindo ordenados por Deus para cuidar do povo. Antes, muitas pessoas cuidavam do povo. Antes, de cada 8, 12, 16 pessoas, tinha um pastor, um líder. Hoje, de cada 6, 8, 10 mil pessoas é que tinha um padre. Isso matou praticamente a própria ordem da igreja. E aí a gente, aí eu vi a reforma com Lutero, com Zwinglio, com João Hus, com vários homens de Deus. Lutero é assim, o mais famoso, né? Calvino também. E aí essa reforma a gente fez o quê? A gente mudou muita coisa da teologia, da Bíblia, mas herdou esse método católico, onde eu só falo uma dificuldade minha para o padre, ou, desculpa, para o pastor. Onde a minha vida com Deus se resume a fazer parte de uma grande reunião dominical. Onde a minha casa não tem nada a ver com a igreja. Onde a minha vida pessoal não tem nada a ver com a igreja. Só que quando você pega a Bíblia, então vamos, como a palavra de Deus diz, vamos lavar a nossa mente, uma lavagem cerebral mesmo, vamos lavar a nossa mente com a palavra. O que é que a palavra diz sobre isso? O que é que está acontecendo, irmãos? É um movimento mundial que está acontecendo de retorno à Escritura. De retorno à Escritura. Ronaldo Lidório, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, ele foi perguntado, é um homem de Deus, considerado um dos maiores missiólogos do mundo, fundou a igreja na região de Gana, dos Concombas, mais de 3 milhões de pessoas eram animistas, comiam seus próprios filhos, sacrificavam na barriga, um pai abria a barriga da filha e sacrificava o bebê aos demônios. Hoje ele saiu, deixou uma igreja madura, estabelecida, o nome da igreja é Igreja Jesus Cristo, em grego, Jesus Cristo. E saiu, agora está na Amazônia evangelizando. E perguntaram, ele é missiólogo, ele é doutor em linguística, um dos raros doutores em linguística que tomaram 10 por toda a banca examinadora, imagina. Foi colega de seminário de meu pai, amigo de meu pai. E perguntaram, doutor Ronaldo, pastor Ronaldo, por que é que a igreja está morrendo? O que está acontecendo com a igreja? Aí ele falou, não. A igreja está morrendo? E quem perguntou disse assim, está sim, a igreja, a Europa é considerada pós-cristã. O que está acontecendo com os Estados Unidos, com a Europa? Aí ele falou, não. A igreja de Jesus vai muito bem. O que não vai bem é a instituição que se agarra ao método humano. Essa não vai bem. Essa está vendendo os prédios para motéis e para bordéis e para boates. A igreja da Inglaterra, a igreja anglicana, você sabia que você não pode dar o dízimo na igreja? Porque quem sustenta a igreja é o Estado. Sabe quem é a papisa da igreja anglicana? É a rainha Elizabeth. Ela que manda na igreja. Isso é oficial. Você sabia que eles há pouco tempo ordenaram um bispo homossexual declarado para ser bispo da igreja anglicana? Essa igreja já morreu. Mas aqueles irmãos que não admitiram isso estão reunidos em casa. Aí pergunta, a igreja morreu? Não. O que morreu? A instituição humana. Então, pastor, então quer dizer que o Senhor já está se antevendo. Antes da gente morrer, vamos voltar para a Bíblia? Amém. Isso aí. Mas a igreja humana é para criar o domínio do Estado sobre... Exatamente, sobre a igreja. Porque eles viram que os países que eram católicos se tornaram protestantes, houveram revoluções. Na Inglaterra não houve revolução. graças à misericórdia de Deus, rios de sangue não foram derramados na Inglaterra, né? E se atribui também a trabalho de grandes homens de Deus que trabalharam para que isso não acontecesse. Mas os ingleses perceberam que deixar o governo da igreja na mão do povo é arriscado. Então, o que eles fizeram? Igual a igreja católica. Assim como o Papa é o rei da igreja, é o pontífice, na igreja anglicana, o cargo mais alto da igreja é ocupado pelo rei. No caso, a rainha, que está em exercício, é... Agora, imagine se esse menino, agora que for neto dela, virar rei. O cara, ele casou, tudo bem, é verdade, mas não tem nada com Deus aquele menino. Para ele ser, aspas, o Papa da igreja anglicana, imagine. Na Escócia, você faz concurso público para ser pastor. E não precisa ser protestante. Na PCA, Igreja Presbiteriana Americana, a igreja no Brasil começou com os congregacionais. Começou com os anglicanos, que não abriam seus cultos para os tupiniquins, para os brasileiros. Era só eles, onde eles iam, eles levavam um pastor, um musicista, para eles continuarem com a tradição anglicana. Mas eles não evangelizavam. Então, eu não considero que a igreja chegou. Chegou foi a instituição. Depois, os congregacionais, com Carey, eles recebiam e evangelizavam. Logo depois, alguns anos, veio a Igreja Presbiteriana do Brasil. Com Simonton, o homem de Deus, que trouxe isso. Então, um dos primeiros grupos que evangelizaram o Brasil foi a Igreja Presbiteriana. Hoje, a Igreja Presbiteriana, a PCA... Mulheres lésbicas são ordenadas pastoras. Aí você diz, meu Deus, a igreja está falindo. Não, a igreja está indo muito bem. Obrigado. A igreja, é chuva. A igreja está indo muito bem na China. A igreja está indo muito bem em Cuba. A igreja está indo muito bem na Coreia do Norte. Países que são proibidos o evangelho. A igreja vai muito bem no Egito, que é a igreja perseguida. Conheço um missionário Isolina, já conversei muito com ela sobre os milagres que Deus faz no Egito. Então, o que eu quero dizer para vocês é que nós, como igreja, inclusive, temos que estar preparados para a perseguição. Vocês têm visto como nós temos sido perseguidos cada vez mais? Onde isso vai parar, irmãos? A gente vai pagar para ver? Ou a gente vai ter uma igreja madura, treinada, para se vir uma perseguição? Não tem problema. Porque se matarem todos nós e ficar um só, a igreja continua. Eu estava tirando uma casa de cupim lá em casa, esses dias, e lutando com os cupins, cupim uma praga, meu Deus. E interessante que a madeira ruim, né? Tinha uma ripa que estava fechada de cupins, chegava em determinado momento, parava. Eu achei estranho e fui ver por cima do telhado. É porque a ripa boa, ela não é contaminada pelo cupim, a maçaranduba. Já a de madeira clara é. Aí eu disse, olha que coisa. E tantas essas lições que eu aprendi com o cupim, eu vi que aqueles cupins que estavam caindo no chão, eu fui almoçar e voltei. Quando voltei, eles já estavam andando em fila, ordenados, procurando outro ninho. Meu Deus, quanto Deus falou comigo com aquilo. Deus falou, a minha igreja tem que ser assim. Exatamente. Uma turma já vai preparando o caminho e outros ficam em volta da rainha. A rainha morreu? Acontece um fenômeno químico. Eles dispersam, mas eles não dispersam para morrerem. Outros cupins viram rainha. Na verdade, um cupinzeiro destruído, se não for muito bem destruído, ele gera vários cupinzeiros. A igreja tem que ser assim. Foi o que Deus falou comigo. Nós temos que ter esse DNA da liderança, do zelo, do cuidado, tão bem forjado em nós, que se algum dia eu sair para uma cidade, e na cidade que eu saí, eu não me identifiquei com nenhum grupo ali, eu não tenho problema. Vou conversar com o meu pastor, pedir a cobertura dele, a orientação dele, e vou começar a igreja ali, na minha casa. Por que não? Porque eu não sou missionário, porque não tenho chamado de pastor. Mas quem disse que você é pastor? Você é um irmão em Cristo, cheio do Espírito Santo, que vai continuar a obra na cidade que você está? Só isso. Então, amados, como é... Ah, pastor, mas esse negócio é muito difícil. Eu vi, irmãos, verdadeiros estupros à teologia bíblica, desculpe a palavra, quando estava no seminário. Vi meninos que estavam desesperados porque não tinham campo para ir. Eu vou ser ordenado e a igreja vai me mandar para onde? Não tem nenhuma igreja sem pastor. E eu olhava para eles e dizia, você não entendeu nada? Você está fazendo o que aqui? Quando eu fui enviado para o seminário, a igreja que eu era membro, que depois fui desligado dessa igreja por por ser fiel ao meu pastor, que é um homem de Deus, e não aceitar a proposta de fazer coro com aqueles que o perseguiam. Então, por conta disso, eu fui eliminado da igreja. Exatamente só por conta disso. E essa igreja era muito rica. E eu poderia... se eu quisesse e pedisse, principalmente nessa situação de perseguição, eu poderia ser enviado para qualquer seminário do mundo. Podia ser enviado para o seminário americano, se eu quisesse. Podia ser enviado para seminários brasileiros, são muito bons lá do Nordeste e de São Paulo. Mas eu preferi ficar no semináriozinho feito pelos pastores da região. Por quê? Porque eu não queria abrir mão de duas coisas. Do meu discipulado, com o meu pastor, e não queria abrir mão de servir a minha igreja local. Porque eu entendo que isso sim é o seminário. Amém? Mas eu vi irmãos de outras cidades que foram para lá para o seminário, estavam muito preocupados. Por que eles estavam preocupados? Porque eles temiam voltar para o exame teológico, para ver se eles são pastores mesmo, para a sabatina, e nessa sabatina eles não serem aprovados, ou então serem aprovados, mas não ter campo, não ter uma igreja que o pastor morreu, ou que o pastor foi para uma igreja melhor, ou que o pastor está disciplinado e a igreja está sem pastor. E eles morriam de medo disso. Eu falei, irmãos, a seara é grande, os ceifeiros são poucos. Você vai abrir um trabalho. Ah, mas dá mais muito trabalho, eu não sou pastor. Meu chamado não é esse, meu chamado é chegar com a igreja pronta. E eu pensava, existe isso? Que desvio, irmãos, da palavra de Deus. Eu não sou contra o seminário, não. Acho que tem um monte de fazer para aprender mais. Mas eu via lá cada aberração. Então, qual é o nosso chamamento? Qual é a estratégia que Deus quer usar para a igreja? Primeiro, básico, vamos viver uns aos outros. Se a gente não vive uns aos outros, a gente não sente o que é a igreja. A gente não vive com a igreja. A gente nunca vai ser capaz de reproduzir essa igreja se for em outro lugar. Mas se a gente se permite viver uns aos outros, a gente sim faz parte de uma família, sim, de verdade vai ser irmão nessa família, e sim, a gente continua essa família onde a gente for. Diga. Até porque eu creio e tem muitos pastores que vão fazer o seminário, mas eles não têm o chamado. Não existe isso? Muito, muito. Além disso, ainda tem os pastores que vão para o seminário e perdem não o chamado de Deus, mas desistem até da fé. E também a gente tem visto assim que determinadas igrejas consagra um pastor lá, uma pessoa consagra, mas a gente sabe que aquela pessoa às vezes não tem o chamado. Não tem o chamado, não tem uma vida assim correta diante do Senhor. Né? A gente tem visto isso também. Como eu acho que os pastores devem ser ordenados? Eu acho que o pastor ele tem que ser ordenado por meritocracia, por serviço. Por que é que eu estou falando isso? Por exemplo, quando meu pai me enviou para aqui, ele disse, olha, eu vou... Ele me chamou, ele já estava orando e pensando nisso há muito tempo. Eu já tinha vindo aqui algumas vezes para cuidar da igreja de forma rápida. E aí ele me chamou e disse, olha, você vai para Itabuna. Chamou eu e Paulo e falou, vocês vão para Itabuna. Eu falei, amém. Minha liderança, meu pastor, amém, imediatamente. E eu estava muito feliz com isso que ele falou. E ele falou, eu não te mandei antes. Perguntei, por que você não me mandou antes? Ele falou, eu não te mandei antes porque o seu ministério estava um pouco... não estava próspero como eu achei que deveria estar para te mandar. E olha que eu tinha um ministério que eu achava muito próspero. Só de jovens eu liderava 100 jovens. Meus acampamentos de jovens eram de 100 jovens. E eu coordenava tudo isso com a minha equipe. E aí ele... Eu digo isso que não parece um grande número, mas é o dobro do que temos aqui na Venda Nova toda. Um pouco menos que o dobro. E ele falou assim, eu não tinha como lhe enviar se você não estivesse muito próspero no ministério aqui. Porque eu não queria que ninguém dissesse que havia você porque você não deu certo aqui. Aí eu falei, ô, glória, que sabedoria, né, meu irmão? Que maravilha. Porque você não tinha dado certo nada? É isso, ele não queria que achassem que eu tinha vindo para Itabuna, mas, por não ter dado certo em Salvador. Então não bastava nem ser um bom pastor, ele queria que eu fosse assim, mesmo na crista da onda, ele me mandasse para aqui. E eu fiquei muito feliz com esse cuidado dele, porque isso me poupou desse tipo de comentário e poupou a igreja desse tipo de crítica. E aí eu vim para aqui, a pessoa ficou com saudade também, aquele amor todo, né? Aquele chororô. E a igreja tinha fundado aqui? A igreja que tinha sido fundada. Os irmãos tomavam conta, cada mês vinha um pastor e passava um mês. Na verdade, eu considero que, eu considero vocês, meu rebanho, eu considero o tempo da igreja aqui, esses 4 anos que vou fazer agora, dia 28 de dezembro. Porque não porque eu sou a igreja, de forma nenhuma, misericórdia. É porque os irmãos que eu recebi aqui, todos já se foram. Quando foram pouquinhos, foram duas famílias, dois casais, mas alguns irmãos. E aí chegou um momento da igreja que essa liderança entendeu que não deveria continuar mais. Né? E eu ofereci à igreja, disse, não, gente, vocês já estavam aqui, eu volto para Salvador. Eles resolveram que não deveria ser assim, decidiram se desligar, e eu comecei do zero, eu e minha mulher, com alguns irmãos que já estavam conosco, mas que tinham sido mais enfatizados com a chegada nossa aqui. Então, desses que nós recebemos quando nós chegamos, todos se foram. Então, o rebanho aqui, ele é cria nossa. Isso é bom porque dá uma identidade também. Né? A gente sabe a história de todas as pessoas, a gente acompanha todas as pessoas, todas as famílias, né, Amina? De perto. Então, de vida nova, embora ela tenha um pouco mais de tempo cronologicamente, eu considero 4 anos. Eu considero esse povo que está com a gente, né? De lá para cá. Ok? Então, gente, pensando nessa igreja orgânica, nessa igreja, se fala muito em sustentabilidade hoje em dia, e é um termo muito interessante porque a igreja tem que ter essa sustentabilidade. A igreja tem que ter condição de cuidar das pessoas que são aderidas a ela. Como que a gente vai conseguir isso? Com reuniões bem bonitas, com boas pregações, com boas músicas, com um ambiente climatizado. Não, a gente quer ter tudo isso, mas não é isso que adere a pessoa à comunidade. O que adere a pessoa a uma igreja é se sentir irmão na família. E para se sentir irmão, eu insisto tanto de que a gente tem que estar de casa em casa. Porque foi em casa que a gente aprendeu a ser irmão, amém? Não é? Então o melhor lugar para a gente conviver com os irmãos é na casa. Isso eu não abro. Vamos ver aqui então como o pastor Carlos Alberto Bezerra explanou sobre isso. Encontramos no Novo Testamento 25 mandamentos de caráter recíprocos, instituídos por Deus em sua palavra para estabelecer o padrão de justiça do seu reino nos relacionamentos entre os filhos de Deus. O projeto eterno de Deus é o de ter uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus, como a própria Bíblia fala. Por isso, esta família não pode viver de qualquer jeito, de modo que as pessoas se relacionem uns com os outros, entre aspas, segundo os princípios que vigoram no mundo. Não, nós uns aos outros não são mais uns aos outros do mundo. Não tem mais como pensar só na minha barriga, só na minha dispensa, só no meu carro. Eu tenho que pensar na minha família. Irmãos, a gente precisa dessa revelação de igreja como família. Por quê? Eu não posso chegar e dizer assim, não, vai ter um cruzeiro que eu quero ir com os pastores do MDA e eu quero ir lá para a Nigéria agora na próxima viagem. Para mim, não tem dificuldade nenhuma. Eu vou na agência de viagem, compro dinheiro para ir, eu tenho. Mas vem cá, e as contas da casa? E o cuidado com Sofia, com Paula? Então eu não posso pensar de forma egoísta, porque eu faço parte de uma família. O que Deus quer é que a gente pense assim também a respeito da igreja. Ele quer isso. Ele faz questão disso. Jesus, irmãos, Deus não está de brincadeira com a gente quando diz que nós somos irmãos. Ele diz que somos irmãos porque quer que nós nos relacionemos como irmãos. Eu digo a vocês que eu quero me relacionar melhor com os meus irmãos de sangue. Eu quero isso. Mas tem irmão em Cristo que me relaciona mais próximo que meus irmãos de sangue. Então, não é uns aos outros igual no mundo, é uns aos outros baseado na palavra de Deus. O Senhor quer que a sua glória, natureza, perdão, o Senhor quer que a sua glória, natureza e maneira de ser sejam vistos pelos homens através da maneira como nós nos relacionamos. Eu falo muito isso a vocês, João 17, 22 e 23. Jesus orando, ele disse: Pai, que eles sejam um como somos um, para que o mundo creia que eu e o Senhor somos um. Você já pensou que o cara vai chegar aqui para um culto? Ele senta aqui. Aí ele vai sentar aqui, vai receber um carinho da gente, um abraço, uma oração, né? Aí tá aqui agradável, tá calor, mas a gente vai botar um ar em nome de Jesus. Aí estamos aqui no culto, ele ouve a pregação. Né? Tem que consertar ali também que tá feio, mas tudo bem. Aí ele ouve a pregação e a palavra confronta os pecados dele, fala da esperança em Jesus, ele converte. Primeiro, geralmente essas conversões são emocionais, geralmente. Diria até que a maioria delas. Quando e como é mesmo que a pessoa recebe a Jesus? No convívio com os crentes. Às vezes, a pessoa até já recebeu Jesus, no convívio com os crentes, e aqui só levantou a mão. É por isso que você não me vê muito fazendo apelo, não me vê muito. Eu tenho até que fazer mais. Eu acho que é uma coisa boa. Mas isso é fruto da minha perspectiva de que a conversão não é levantar a mão. É um passo importante de fé. Mas quando ele converte, ele se torna filho de Deus, amém? E ele se sente irmão da igreja. Muitas vezes ele passa a se sentir filho de Deus a partir do relacionamento com os irmãos da igreja. Ele chega em casa e diz: meu Deus, é isso que eu quero para mim. Eu quero ser teu servo, me perdoa os meus pecados, converteu. Porque ele viu na nossa relação que Deus era de verdade. É o que Jesus diz aqui em João 17. Para que eles creiam que eu e o Senhor somos um. Eles se salva sem crer em Jesus como Deus? Não. A Bíblia diz que não há outro nome pelo qual se possa salvar, não seja Jesus Cristo, ok? O que Jesus está dizendo em outras palavras é: só vai haver, ou melhor, a minha melhor estratégia de salvação é o ímpio ver que eles são irmãos. A melhor forma de evangelismo é o testemunho que nós damos quando nós conseguimos ser irmãos na igreja. Isso quem disse foi ele, não foi eu, é Jesus que está dizendo isso. Agora a pessoa chega aqui, aí vê que chega aquela multidão toda, ninguém se conhece, não dá nem um boa noite, nem um abraço, nem um beijo, cada um senta na sua. Muito sofisticados, com sua chavona do carro importado, senta, né, perfume francês e ouve aquela mensagem toda, ou até pobres também que vão atrás de uma benção. Aí chega a mensagem, aí aquele beijinho de madame, tchau, ele diz: que é isso? Agora, ele chega numa reunião na casa. Primeiro que não está todo mundo olhando para a nuca do outro. Queria até que você viesse para cá, menina. Para as meninas não ficarem vendo sua nuca, elas poderiam ver seu rosto. Melhor. Aí a pessoa... A senhora está vendo a Daísa, por favor. Para lá, do lado do seu esposo. Pronto, aí está melhor assim. Eu gosto mais assim. Aí a pessoa senta lá. Que convidado seu. Aí chegou lá, sentou. Aí você já colhe: oh, a Mike, como você veio? Eu tava orando por você essa semana toda, velho. Aí o cara diz: você tá orando por mim? Eu já acho estranho, né? Só dizer que tava orando por ele a semana toda. Aí isso aí já impacta o cara. Só isso aí já deixa ele bagunçado. Fora que ele chegou na casa e foi recebido com um abraço. Como: seja bem-vindo, que bom que você tá aqui. Eu tô tão feliz, você quer uma água, tá tudo bem? Seu filho pode deixar, a gente vai amadurecer mais isso. Seu filho vai ter alguém para cuidar dele certinho. Aí a pessoa senta, já. Aí o cara que trouxe ele já disse: olha, essa semana toda eu orei por você. O cara já foi recebido, já oraram por ele e ele está balançado. Aí ele começa a ouvir uma palavra aplicada à vida prática, uma palavra curta, que a irmãzinha interrompe e fala: ah, pastor, mas isso aí aqui. Aí o pastor vai, pastor, o irmão que está falando. Aí outro vai e aplica e diz: ah, e outro diz: é, eu passei por isso também, mas olha, eu vim aqui para o grupo, oraram por mim, eu fui superando isso, o irmão me deu o telefonema, o irmão foi lá em casa. Aí ele começa a dizer assim: peraí, família. Eu estou precisando de uma família. Porque até minha família em casa não é minha família. Deixei minha mulher de calundu em casa porque eu disse que ia na reunião dos crentes. O cara começa a se sentir família, começa a se sentir amado. Aí no final, ó, agora vamos orar. E se tiver alguém aqui que quer dizer: olha, quero que a minha vida seja de Jesus a partir de hoje, vamos orar por você também. Aí o cara diz: olha, se ele não disser, ele pode até não dizer, mas ele está muito mais perto de dizer. Aí acabou a reunião, o povo fica mais junto ainda do que o tempo da reunião. Aí o cabra que estava orando por ele senta e fala: aí, rapaz, como é que está você no trabalho? Como é que bom que você veio? Aí ele tenta até puxar outro assunto assim mais genérico, né? Mas que não seja pessoal, porque ele não está acostumado com isso. E o irmão aqui vai no caminho dele: tudo bem, eu estou aqui para estar com você. Aí lá no final fala assim: olha, você sabe que eu estou orando por você. E olha, meu telefone está aqui, você sabe meu telefone. 24 horas. Se precisar de mim, me liga. Porque aí, se eu não puder atender, eu retorno para você depois. A gente é uma família, vamos caminhar junto. Meu Deus do céu. É difícil um cabra desse não receber Jesus. Porque a gente vive uns aos outros. E ele não é menino. Ele chegou lá e viu as irmãs juntinhas lá conversando um problema. Três ou quatro irmãs. Aí chega a irmã e fala assim, me ajuda aqui, teu problema lá em casa é terrível. Já tem uma semana que eu vou dormir, meu marido não vai ficar na televisão, o que, que eu faço? Aí a irmã Mardura fala assim, ah, minha irmã, tente isso, isso e isso. A outra fala, você está bem com ele nessa área? A outra fala, isso, isso, isso. Ah, amém, glória a Deus. Ele está vendo isso tudo. A irmãzinha que é nova também não ficou lá sentada assim de bobeira com um monte de mosca em volta dela, não. Duas, três irmãs cercaram ela. Aí você diz, ah, pastor, mas isso é muito difícil. Dá muito trabalho. O que é que dá mais trabalho? Isso ou Jesus no julgamento diz assim, ô filho, tá tanto sangue nas suas mãos, né? Porque eu confiei algumas almas para você. O que é que você fez com elas? Eu acho que isso dá mais trabalho da gente se administrar. Não é? E se eu tenho essa salvação maravilhosa, eu tenho que distribuir isso para os outros. Isso que é uns aos outros que está aqui. Mas vamos adiante. E a grande ênfase deste relacionamento deve ser o amor, como está em João 13, 35, 1 João 3:23. Porque Deus é amor, está em 1 João 4:7. Os mandamentos recíprocos nada mais são do que maneiras práticas de expressar o amor do Pai uns pelos outros, como está em Efésios 5, 1 a 2. Então, Jesus ele fala uma coisa muito forte, ele fala assim, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Aí você diz, não, Jesus, acho que o Senhor esqueceu. A Bíblia já fala que devemos amar uns aos outros. Será que você estava muito cansado com o seu ministério e esqueceu disso? Se você continuar lendo o texto, você vai entender. Ele diz, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei. É aí que está a novidade. Porque amar uns aos outros, a Bíblia já mandava. Qual é a novidade? Assim como vos amei. Como é que Jesus amou a gente, irmãos? Diga. Mas a minha filha conheceu um missionário, né? Ele, hoje ele é missionário, tem uma casa lá que abriga pessoas da rua, pessoas que usam drogas, né? E ele foi lá, na igreja que minha filha estava, estava testemunho, né? E ele disse que detesta piolho, ele não suporta isso, esse missionário, ele não suporta piolho, essas coisas ele não suporta. E chegou um rapaz lá, né, pedindo alguma coisa lá. Aí o rapaz com o cabelo deste tamanho, fedido, cheio de piolho. E ele falou assim, vamos cortar esse cabelo. Aí sentou lá, cortamos, vamos cortar o cabelo, os piolhos caíram. E ele evangelizou ele, ah, Jesus te ama e tal, não sei o quê. Que nada, Jesus não me ama não. Ah, como eu estou, ah, como eu vivo, Jesus não me ama não. O rapaz, né, o missionário evangelizou ele. Assim, cara, Jesus te ama assim, levanta aí. Pegou ele, deu um abraço e beijou na cabeça. Aí disse que o cara caiu por terra. Aleluia! Glória a Deus. Então, gente, é muito difícil. É muito difícil isso. A gente abraçar um mendigo e dizer Jesus te ama e eu te amo também. É muito difícil. Esse dia eu estava lá na Santo Antônio, né? Fazer o cabelo. Aí. Estava lá esperando na porta a cabeleireira chegar. Aí tinha outra mocinha perto de mim. Aí veio uma senhora, mas assim, desalinho, né? Cabelo desalinhado, desalinhado. Até esqueci de contar isso para você. Aí ela, a menina chegou, foi logo saindo. Saiu, né? Falei, meu Deus, e agora? Aí fiquei assim em pé, né? Estática, né? Fiquei ali em pé. Aí ela chegou perto de mim e falou assim, não quero nada de você. Eu não vou te roubar, não quero dinheiro, não quero nada, só quero que você me dê um abraço. Gente! Não foi difícil para mim, mas eu abracei. Eu abracei ela e falei assim, Jesus te ama. Aí ela saiu, eu não te conheci. Mas é muito difícil. Agora pergunta, como é que fica menos difícil? Se a gente faz isso de verdade, interessado no outro que a gente conhece. Se a gente não faz porque a gente conhece, a gente não vai fazer no medíocre nunca, gente. Para com isso. Quando é que a gente vai fazer numa pessoa que a gente não tem até nojo? Se não fizer porque a gente não tem nojo, mas quer se preservar. Então, por isso que Jesus falou assim, ó, vão por todo mundo. Mas ele falou, primeiro em Jerusalém, depois em Samaria, depois até os confins da terra. Por que ele falou isso? Porque ele sabe como a gente é. É como se ele dissesse assim, faça, mas vá fazendo gradativamente. Porque ele sabe que se a gente sair daqui e desafiar vocês, cada um vai ter que dar um abraço no mendigo. Vocês podem até dar, mas depois daqui uma semana o meu chão diz que o pastor doido, acho que ele pirou, acho que ele está dormindo pouco, não sei o que aconteceu com ele, rapaz, não. Aí não adiantou nada, deu um abraço no mendigo. Então, o que eu estou dizendo para vocês é, vamos ser igreja com o que a gente tem e vamos investir nisso profundamente. E a partir daí a gente vai conseguir crescer essa espiral e vai atrair mais pessoas. A gente vai atrair mais pessoas. A gente vai atrair mais pessoas. Porque às vezes a gente... Eu lembro que uma vez eu peguei um usuário de crack, eu levei para minha casa, dei um banho nele, quase que literalmente, dei uma roupa para ele, botamos ele dentro do ônibus e no outro dia ele estava de novo na rua. Aí você diz, ah, não vou fazer mais nada para esse povo não. Não, tem que fazer. Agora, às vezes é mais fácil botar um usuário de crack na sua casa do que botar um irmão em Cristo. Porque o usuário de crack vai lá com seu marido, você é homem, diz, ó, você, estou fazendo isso por você, mas você fica esperto, viu? Cuidar uma dura nele para não achar que vai poder entrar na sua casa a qualquer hora para levar alguma coisa. Sei lá. Com muito amor, mas talvez com firmeza. Aí vai dar o banho no cara e vai enviar o cara para a cidade dele, para a mãe dele, ele por cento ele vai embora. Eu acho que é mais difícil você abrir a sua casa para o irmão. Porque a gente teme que o irmão vai fazer uma fofoca com a minha casa. Entendeu? Outra coisa, um usuário de crack, eu boto em casa, dou um banho, dou uma roupa, mando ele embora por cento onde for e acabou. E o irmão? Coisa que irmão gosta da casa de irmão. Quando o negócio encaixa mesmo... E aí você abre sua casa toda semana. Eu lembro que lá em Salvador tinha um assoalho de madeira bonito na casa que eu morava. Ô, meu irmão, uma vez minha irmã foi com um sapatinho pontudo, sem o biquinho, tem um ponte, como é o nome? Aquela pontinha que bota no sapato para não furar, ponte fixa, tem um nominho, né? E aí a irmã perdeu e foi. E aí imagine uma mulher com um sapato com bico super fino, com salto, que fica só o parafusinho no chão de madeira. Capa fixa. É um negócio desse que chama. Aí ela tem um parafusinho de ferro. É. Meu irmão. E acho que a irmã era pentecostal, viu? Porque fazia assim. E aí cada batidinha dela no chão ficava peneirado no meu chão. Oh meu Deus! Eu soube que ela foi no banheiro, porque tinha um rastro até o banheiro. Outro irmãozinho, ele era um pouquinho assim, bem nutrido. Ele sentou no sofá, ele era muito bem nutrido, muito bem. Ele sentou no sofá e se sentou. E o sofá começou a chorar. Não era um gato, era o sofá. Pá! Abriu o pé, cara, do sofá e fez buf, o sofá caiu. Aí eu, ô, querido, tudo bem, devia estar com defeito, fique em paz. Não, mas não, fica tranquilo, fica tranquilo. E eu por dentro assim, abençoado. Mas tá lá, cresceu, edificou. Falei para vocês esses dias, a menina da Luzia que converteu ouvindo da casa dela as ministrações que tinha na minha casa. Converteu. Hoje é a menina discipulada e discipuladora. Na casa dela. Quando, ou esses dias, eu hospedei a menina lá em casa, que veio fazer concurso para o UESC, que ele era do partido da igreja que resolveu me desobedecer. Lá em Salvador. E eu sempre os amava, sempre cuidava dele. Sabe o que ele disse para mim, me abraçando, emocionado? Ele falou, Ti, se eu tivesse me submetido à sua liderança, eu não tinha andado tanto em círculos como andei até hoje. Quero que você me perdoe. Aí eu falei, ô, meu irmão, me perdoe, porque às vezes também eu dava com o machado sem estar muito amolado. Aí ele, não, se eu tivesse me submetido à sua liderança, eu não tinha andado tanto em círculo na minha vida que nem andei até hoje. Então, às vezes, você vai acolher pessoas que vão... e não tem uma visão de estarem na mesma ideia. Mas a gente tem que fazer parte da gente. É uns aos outros. Então, irmãos, por que eu estou falando isso? Porque o povo está cansado de igreja que não é igreja. Entendeu? De pastor que não é pastor. De culto que não é culto. Então, qual é a receita, Tiagão? O que é que a gente vai fazer? Vai voltar para a Bíblia. Eu já disse, algumas pessoas chegam para mim e falam assim, pastor, olha, você não viu que tem tal e tal coisa na igreja? E a gente precisa mudar. Tem gente que é crítico. E eu digo assim, olha, quando eu tenho convicção do que eu estou falando, eu digo, olha, Deus me mostrou isso. Se Deus me mostrou isso, você é a melhor pessoa para poder me ajudar nisso. Às vezes a pessoa não vai nem estar pronta para aquele momento me ajudar, mas eu estou disposto a investir nela para fazer aquilo. Porque senão a gente fica nessa também, de que o pastor, ele é a pessoa que vai administrar todos os problemas da igreja. Que vai cuidar de todas as pessoas na igreja. Joaninha cravou a unha, é o pastor que vai visitar. O gato de fulana morreu, é o pastor que vai lá. Não, irmãos. Não dá, não é assim. Não é porque eu quero ser preguiçoso, não. É porque é uns aos outros que a Bíblia está falando. E eu vou insistir nisso. Eu não vou abrir mão disso. No caso de Moisés, né? Ah. E o sogro dele chegou para ele. Não, exatamente. Pastor, você não aguenta com isso, não. Amém. De vida, isso aí, essa tarefa está muito grande para você, né? Então, desde lá do início, né? Pois é. É antes ainda da igreja Novo Testamento, já, Deus já tinha dado essa sabedoria. Um negócio de segunda, Deus estava na secretaria de uma igreja, né? E chegou uma senhora bem humilde, né? Bem humilde, com a criança no colo. O veste dela assim, ela estava desesperada. Quase que chorando, e o pastor estava atendendo. Era assim, mais ou menos umas 10 horas, né? Ela falou com o secretário, né? E disse, eu preciso falar com o pastor. E assim, a senhora tem hora marcada? Desse jeito, não faz nem olhou para o rosto dela. Não, não tem, eu estou tão desesperada, né? Ele olhou assim a agenda, só daqui a 10 dias. Aí ela disse assim, nossa, não tem um jeitinho. Não, não tem. E a mulher saiu assim, chorando, desesperada. Meu Deus do céu, nós estamos, né? Será que fosse uma pessoa eminente, um doutor, sei lá, um médico, será que não, um jeitinho? Não abriria lá uma sessão para ver aquela mulher chorando? E não teve jeito. Uma vez eu creio que ela foi o pior. Eu tive uma experiência uma vez, para você ver, eu tive uma experiência uma vez que eu estava na igreja, no prédio da igreja, estava em reunião, acabou a reunião. E veio de. Aí tinha uma irmã muito pobrezinha que a gente dava comida literalmente para ela. Aqui, na minha direita. E veio de lá uma pessoa rica. E eu abri os braços, desviei da pobre e fui abraçar a rica. Nossa. Irmãos, o Espírito Santo falou assim: você desviou do pobre? Porque há muitos anos eu lendo Provérbios, eu percebi. Provérbios interessante, eu leio a vida toda, né? Mas toda vez que a gente lê, a gente vê uma coisa nova. E diz assim, aquele que desviar do pobre, eu me desviarei dele. Dizem Provérbios. Aí, eu fui assim, né? Para abraçar o rico, fiz assim, ó. Dei as costas pro rico, abracei a irmã. Ô, minha irmãzinha, como você tá, meu bem? Tá precisando de alguma coisa, xixi? O rico não entendeu nada. Mas assim, irmãos, o que eu quero dizer isso para você? Que eu sou pior do que esse pastor que você tava lá. O que a gente tem que fazer? Repare. Do pastor, né? Do sistema. É do sistema, é isso mesmo. E sabe qual é o problema também? Você que naquele momento estava mais pastor do que o pastor lá, você podia abraçar ela e puxar e falar: vem cá, que vai resolver esse problema sou eu. Acho que faltou essa iniciativa, né? Por que faltou? Não é porque você é ruim, não. É porque tanto na cabeça do secretário, quanto na cabeça do pastor, quanto na cabeça sua, quanto na cabeça dela, só quem podia resolver o problema dela era o pastor. Porque é um sistema, e a gente tem que se libertar disso. É um sistema, é verdade. A gente precisa se libertar disso. É uns aos outros. Abraçar e falar aqui, vem cá, negona, eu vou resolver esse problema. Aí você diz, mas pastor, assim a igreja bagunça. Ô, glória, bora bagunçar esse negócio. Porque eu acho que agora que está bagunçado. Entendeu, irmãos? Então, para a gente terminar, vamos aqui, que um dia a gente converte. É fundamental entendermos que estes mandamentos apenas poderão ser praticados por aqueles que genuinamente nasceram de novo e são guiados e controlados pelo Espírito Santo. Somente por intermédio do Espírito Santo é que conseguiremos viver esses mandamentos recíprocos em sua plenitude. Abra aí, por favor, Romanos 5, 5 e Romanos 8, 9. Vamos ler esse texto para a gente encerrar. Romanos 5, 5 e Romanos 8, 9. Pode? Glória. Esse versículo eu amo. Esse versículo a gente botar na moldura e botar na sala. Ele diz, 5:5, ele diz: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Então, esse amor de uns aos outros é um amor que não é um amor humano, não, viu, gente? Não é, porque às vezes, mesmo você já sendo lavado pelo sangue de Jesus e já tendo o amor ágape, o amor maior, aquele amor que ama não pelo que o outro merece, mas pelo que o outro precisa. Esse é o amor ágape. É o amor dado não a quem merece ou por merecimento, mas é dado pela necessidade de quem recebe o amor. Esse é o amor ágape. Às vezes a gente já é convertido, mas quer usar um amor humano. O amor recíproco, não na perspectiva gratuita, mas na perspectiva de troca. Então eu troco, eu amo quem me ama. E a gente continua, a vida está... Quantas mulheres eu já disse, ensine o seu marido o amor que ele não recebeu em casa. Isso leva tempo. Essa semana eu atendi uma esposa e disse assim, olha, ela falou, estou cansada. Aí eu falei, muito me admiro que as mulheres hoje se cansam tão rápido. Você está casado com ele há quanto tempo? Acho que era 1 ano e 8 meses. Aí eu falei, você é cansada muito rápido. Ah, mas eu sofria com ele no namoro. Eu falei, você escolheu ele. Ninguém botou a espingarda no pescoço dela para ela casar com ele, não. E eu falei, olha, você... E não é ninguém do nosso meio, não dá nem para vocês fazerem a conta para saber quem é, porque é alguém de fora, de outro grupo, de outra igreja. Gente, olhem por mim, eu cuido de pastores, de pastora, eu cuido de muitas pessoas de outras igrejas. Meu intuito sempre é curá-los para que eles prosperem em suas igrejas. Sempre esse. E eu disse, minha irmã, você tem 1 ano e 8 meses casada... Se eu não me recordo, acho que é esse o tempo. Você já está cansada? Está cansando muito rápido. Às vezes ela não está vivendo uns aos outros. Não tem a mulher mais madura cuidando dela. Porque é o que a Bíblia manda. As mulheres mais maduras cuidem das mais novas. Ensinem a elas o cuidado da casa e o amor ao marido. Gente, o que eu estou falando esses dias, sempre falei e agora estou falando mais enfaticamente, não é nada revolucionário, perspectiva humana, não. É uma revolução bíblica. Mandava falar comigo, 40 anos aqui. Ó. Pronto, vou dar esse telefone para ela. Ele ensinou. Vou dar esse telefone para ela. Então, imagine o que é. Uns aos outros. Se ela vivesse mais com a irmã mais madura, mas também ela tem a agenda dela, alguém se metendo na minha vida. Tem um preço, né? Não é? Então vamos lá. Romanos 8, 9. Esse texto, Romanos 5, 5, é tremendo, porque é claro que esse amor só vem de Deus. Inclusive, é esse amor de Deus que faz uma esposa amar o marido. Olha aqui, esposas e futuras esposas. O amor que eu amo meu marido não é o amor que ele... Não é uma resposta ao amor dele. Isso é o amor romântico, é o amor eros. Mas o amor que... eu tenho que amar meu marido, é um amor que vem de Deus, primeiro, porque nenhum marido é capaz de fazer a mulher amá-lo como a Bíblia manda que ele seja amado. Forte isso, né? Eu acho minha mulher fantástica, mas ela não é capaz de me fazer amá-la como eu a amo. Eu tenho certeza absoluta que a maior parte do meu amor por Paula, não que ela não seja uma excelente esposa, ela é uma excelente esposa em todas as áreas, mas o amor que eu tenho por ela é um amor, a maior parte dele vem de Deus, não vem dela. Eu sou muito convicto disso. Muito convicto disso. Vamos ler aqui Romanos 8, 9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não permanece, não pertence a Cristo. Olha aí, esse tal não é dele. Então, eu tenho o Espírito de Cristo que converti. E eu, tendo o Espírito de Cristo, recebo o amor do Pai que é derramado no meu coração através do Espírito Santo. Então, eu já tenho amor para amar as pessoas. Amém? Não é um amor que eu vou conseguir porque a pessoa é legal. Ô, irmãos, quantas pessoas a gente luta anos para poder dar um fruto? A própria parábola da figueira diz, né? O cara diz, vou cortar. Aí vem o servo, não faça isso, meu senhor. Deixa eu cavar em volta, colocar um adubozinho, regar. Aí se não der fruto, o senhor corta. Às vezes a gente aplaca a ira de Deus com alguém, sabia? Dizendo, peraí, senhor, deixa eu cuidar um pouco mais de fulano. Não é o que a parábola está dizendo? O senhor não é Deus? O servo que cuida da figueira não é o irmão cuidando do outro? Forte, né, irmãos? Além disso, eles somente serão viáveis nos relacionamentos interpessoais em grupos menores, seja nos lares ou nos núcleos, e não nas reuniões com toda a comunidade, onde predomina um relacionamento de massa. Fantástico isso, né? Fantástico. Tem igrejas que já têm um cuidado de não crescerem, porque elas entendem que uma comunidade só sobrevive com poucas pessoas. Eu acho que isso já é uma evolução, porque eles abrem outras congregações. Mas eu acho que isso ainda não é o ideal. Porque em Atos, por exemplo, teve um dia que foram quase 3 mil batizados. Era uma grande multidão. E como eles cuidavam dessas pessoas? De casa em casa. Aí você diz, ah, pastor, os tempos mudaram. Não, casa continua sendo lugar da família morar. Enquanto for assim, vai dar certo. Então, esse uns aos outros, a gente não consegue viver nas grandes reuniões. Por exemplo, chorar é com os que choram. Você sabe quem está chorando na grande reunião? Não. Mas no grupo você sabe. Porque a pessoa faz um pedido de oração, já chorando, meu Deus. Aí você já sabe que aquela irmã está sofrendo com o filho, está na droga. A irmã está sofrendo com o adultério do marido. O marido está sofrendo com a preguiça da mulher. Aí você já ora por aquilo. Cabe ao dirigente do núcleo ensinar, demonstrar e inspirar os membros do seu grupo na prática destes mandamentos recíprocos, evitando qualquer tipo de barreiras entre eles. O núcleo é o ambiente mais adequado para a prática dessas mutualidades, que tornarão real a nossa visão de sermos uma igreja família vivendo o amor de Cristo. Só depois que esse amor prático se evidenciar no grupo é que virá unção de Deus para cumprir o restante de nossa visão. Então, eu vou amar no grupo e eu sei que Deus vai acrescentar à igreja aqueles que haviam de serem salvos, que é o que Atos fala. Para terminar, alcançando o próximo e formando discípulos conforme constatamos no modelo da igreja em Jerusalém. Vamos terminar lendo esse texto? Atos 2, 42 a 47. Não, vamos terminar com esse texto não. Vamos ler também Filipenses 2, 1 a 4. Aí a gente termina de verdade. Atos 2, 42. Quero que vocês leiam Atos comigo esses dias, para vocês verem, irmãos, vamos juntos nós vermos como isso que eu estou falando é verdade e como isso é bíblico. Atos 2, comece a orar por sua casa, dizendo, Deus, eu quero que minha casa seja uma igreja, abre meu coração para eu poder fazer isso. Atos 2, 42, eu vou ler. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão do partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Interessante, né? Até os milagres e os sinais vão ser mais frequentes quando nós vivermos de casa em casa. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Não era assim, eu vou vender minha casa toda e vou trazer aqui para a igreja ou para o grupo e cada um vai poder curtir férias com meu dinheiro. Não é isso. Eles se amavam tanto que eles não conseguiam ver uma calamidade de um irmão, sabendo que tinha, e não socorrer de alguma forma. Entenderam, amém? diariamente perseveravam unânimes no templo. Ah, então quer dizer que não é pecado a gente reunir no lugar todo mundo? Não, não é pecado, amém, irmãos? Está claro aí na sua Bíblia, amém ou não? Partiam pão de casa em casa, isso fala sobre a ceia, partiu pão nas casas. Por isso que a gente faz as ceias nas casas, às vezes aqui, mas geralmente nas casas. E tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, ou seja, e ainda se reuniam para comer. E para falar do amor de Deus. Oh, desde o começo o crente come. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Olha isso. Até quem era descrente dizia, esses crentes se amam mesmo, viu? Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Tem outro texto, tem outra versão que diz assim, ó. E tem outro texto de Atos, vou trazer para vocês, que diz assim, acrescentava o Senhor aqueles que haviam de serem salvos. Vamos lá. Pensando então o quê? Que esse princípio aqui a gente só vai viver quando a gente tiver esse amor de Deus. Para terminar, Filipenses 2, 1 a 4. Filipenses 2, 1 a 4. Vou ler aqui o texto, a gente vai ler e orar para terminar. Diz assim: a verdadeira, quer dizer, o livro, página 11. A verdadeira igreja de Cristo apresenta suas quatro principais características: consolo, amor, unidade e perdão. Vamos lá? Filipenses 2, 1 a 4. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, sejais unânimes, tenha a mesma disposição, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo. O que é partidarismo? Pequenos blocos dentro da igreja. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superior a si mesmo. Forte isso, né? Você não olha mais o irmão de cima para baixo, você olha o irmão estando embaixo. Tem outra perspectiva. 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Que só se manifestam visivelmente entre cristãos regenerados, cheios do Espírito Santo, que praticam os mandamentos recíprocos nos relacionamentos. Amém, irmãos? Vou terminar por aqui. Eu espero que você tenha sido abençoado, que você cresça em nome de Jesus nessa verdade bíblica de que nós somos chamados para viver essa mutualidade. Amém? Servindo e sendo servidos, para que o mundo veja que Jesus é Deus e possa crer nele. Amém, gente? Vamos orar para a gente terminar? Senhor, obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia. Em nome de Jesus, aplique em nós a tua palavra, para que nós possamos vivê-la poderosamente, possamos exercer, Senhor, a tua palavra em nossas vidas. Livra-nos de toda a indiferença à tua palavra. Deus, que não seja um momento onde a gente ache bonito a tua palavra, mas seja um momento de nós temos a revelação da tua palavra para vivê-la em nossas vidas. Perdoa, Senhor, em nome de Jesus, quando nós deliberadamente agimos contra a tua palavra, mas que sejamos cheios de fé, de esperança, de amor, de que é possível viver a tua palavra, porque o Senhor não está de brincadeira conosco. O Senhor nos deu mandamentos claros e o poder para cumpri-los vem do alto. Esse amor que o Senhor nos mandou viver, ele é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, e me parece que quanto mais a gente viver e dar, mais o Senhor vai dar para nós. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por isso. Amém. Amém, amados?